Estamos de regresso para mais uma edição. Nas últimas semanas, devido aos vários contratempos técnicos de finais de janeiro e inícios de fevereiro, dizia, nas últimas semanas tivemos a ouvir as edições que supostamente deveriam ter ido para o ar nessa altura. Hoje retomamos a normalidade das nossas edições. O programa Os Nomes das Canções tem na realização e elaboração de conteúdos Carlos Bonaparte e na sua apresentação Nuno Miguel, eu mesmo. Hoje não vão ser as musas inspiradoras habituais que abrem o nosso espaço, mas sim novamente um homem. Um senhor, de seu nome, Sebastian. Não é o Vettel, mas é Sebastian, uma música dos Cockney Rebel, num estilo mais indie, o mesmo estilo indie que nos apresentam os Goliath and the Giants. A música é dedicada à Eva, mas não a todas em geral, a uma em específico. Eva Sofia é como se chama a segunda música da edição de hoje de Os Nomes das Canções. Vamos ver o que nos têm para contar estas melodias Sebastian e Eva, Sofia. Volto daqui a pouco para a segunda parte deste programa. Até já! Lady, it's simply the candle is burning slow for me. Seem to place your name, Chevy. To rearrange all these thoughts in a moment is suicide. Come to a strange place, we'll talk over old times we never spoke. Somebody called me Sebastian. Somebody called me Sebastian. Look out alive, toss me the dime, lay me your mind. Your Persian eyes sparkle, your lips ruby blue, never speak a sound. And you are so gay, with Parisian demands, you can run around. Your view of society screws up my mind like you'll never know. Lead me away, come inside, see my mind in kaleidoscope. Beam of light. Estamos de volta, ouvintes, depois de Eva, Sofia e Sebastián. Los Hermanos não tinham apenas uma paixão na vida. A mais famosa foi Ana Júlia, muito conhecida, mas no fundo do baú, que é como quem diz mais lá para o fim do mesmo disco, encontramos Aline e Bárbara. Fazem todas parte do álbum 1999, o mesmo que os consagrou com Ana Júlia. O grupo de rock-pop vai agora presentear-nos com mais dois temas desse disco e, por esta ordem, Bárbara, faixa número 14 e última, e depois Aline, faixa número 12. Eu, Nuno Miguel, volto para a semana. Até lá! Há muito uma menina vem maltratando o coração de um amigo meu. Eu acho que ela também já chorou, mas também acho que já se esqueceu. Porque pisar no coração que ama e deixar ele sozinho, sabendo que sua vida mais que tudo necessita de carinho. Então eu imploro, oh Bárbara, não maltrate meu amigo, pois eu sei que o seu coração só pensa em Bárbara. Não maltrate meu amigo, pois eu sei que o seu coração só pensa em ti. Já alertei a ele de todos os medos, todo o seu perigo. Já disse que um dia dessa relação ele sairá ferido. Já contei tragédias e mentiras a seu respeito. Sei que amor é eterno, meus conselhos são sem efeito. Mas mesmo assim eu imploro, oh Bárbara, não maltrate meu amigo, pois eu sei que seu coração só desenha. Bárbara, não maltrate meu amigo, pois eu sei que seu coração só pensa em ti. Só pensa em Bárbara, não maltrate meu amigo, pois eu sei que seu coração só pensa em Bárbara, não maltrate meu amigo, pois eu sei que seu coração só pensa em ti. Prefiro a solidão, a sete palmos do chão.